Voando na questão. Ciência, evolução ou autodestruição? Quem vai decidir? O homem ou a máquina? Eu prefiro manter os humanos no comando. Que tal Deus? Que tal Deus? Executar o último programa. Nós, os humanos, temos de destruir a máquina. Missão marcada 8 horas da noite. Me responda, por favor. Alguém aí? Alguém, por favor, responda. Alguém aí? Os lenhadores na escuta. Brothers Lenhadores, estamos iniciando mais um programa. Estamos muito felizes hoje porque tem um brother nosso, filho, que está em São Paulo e está acompanhando a gente via áudio. E, Carol, apresente nosso colega que está distante e presente ao mesmo tempo. Isso faz parte da mais um avanço da tecnologia. Nosso convidado de hoje é filho diretamente do Ibate, que fica em São Paulo. E a gente está chamando ele para poder participar do nosso tema, que é a invasão da tecnologia em nossas vidas. Primeiro, eu gostaria de fazer duas perguntinhas básicas para filho, que a primeira é: quem é Deus para você? Salve, salve, galera. Prazer estar com vocês nesse programa, satisfação total. Deus pra mim é o sendo outro, eu falo de Deus de uma forma que vai além da compreensão do cristianismo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou Deus dos Hare Krishna, de qualquer outra religião. Sendo Deus o outro, é transcendentemente, imanentemente Deus, e conhecemos ele a partir daquilo que ele se revela, logo aquilo que nós conhecemos de pouco diante daquilo que ele é de verdade. Sim, filhão, e a segunda pergunta que é: quando Deus te vê, o que ele encontra? Sendo Deus, essa pessoa infinita e eterna, mas que na verdade são três, Pai, Filho e Espírito Santo, eu me considero, mesmo sendo falho, eu consigo perceber o amor de Deus, não só para com a minha vida, mas contra todos os seres humanos que decidem se achegar a Ele, que mesmo sendo tão perfeito, Ele se deixa conhecer por pobres, falhos e pecadores como são seres humanos. Bom, e agora a gente vai estar lendo os recadinhos do pessoal que ouviu o nosso podcast e quis comentar um pouco. Pessoal, quero introduzir os comentários aqui, lendo o comentário de um brother meu, Ramon, que ele falou que a qualidade do programa tem crescido bastante. Em um contra-comentário de Jonas Godoy, nos indicando a crítica aqui de que ainda podemos melhorar bastante, principalmente em relação à trilha sonora, que podemos deixar a trilha sonora um pouco mais baixa. Se você tiver alguma crítica para fazer em relação à edição do programa, ou qualquer coisa que fique melhor o nosso podcast, deixe sempre seu comentário. Outros comentários que recebemos também foi no programa sobre Amigos do Mundo, de Adilson Machado e de Andresa Souza, dizendo que curtiu bastante e que achou o nosso podcast bastante interessante. Continue deixando a sua avaliação também, para que nós possamos pegar esse feedback de vocês e estar sempre comentando a participação de todos os nossos ouvintes. Temos também a participação de Paula, ela escreveu aqui: programa muito massa, gostei muito. Gente, mesmo que seja um comentário assim pequeno, mas é interessante deixar, às vezes é bom também um texto pra gente exortando, fazendo alguma qualidade ao programa, mas o que importa mesmo é que se você escutar ou ouvir o programa, você comentar de alguma forma, seja em duas palavras ou um coraçãozinho, qualquer coisa, ficamos muito felizes. E agora, o toco da semana, Thiago? Gente, meu toco da semana foi interessante. Eu dei muita risada. Eu tava um pouco chateado com algumas situações de algumas amizades. E eu coloquei uma frase no meu Facebook de Lázaro, que foi aquela música... Cara, ouviu, eu tô dando risada aqui. Foi aquela música, Os dias são maus, os dias tá são difícil maus, encontrar amigos. Está difícil encontrar amigos. E com isso aí, um montão de gente vai perguntar: Thiago, como tá tu, Camila? Tá tudo bem? Tipo uma frase parecendo que tava desabafando alguma coisa com ela. Mas quem me conhece muito bem, Reito mesmo, viu e questionou o que foi, mas ele sabia que eu não sou disso, que passava a vida pessoal pro Face. Bom, na verdade eu tenho dois tocos. Um toco foi uma vitória que eu passei no vestibular. Eu tô com duas pontas. E o segundo toco foi uma tragédia, velho, que aconteceu. Quando eu fui pra Feira de Santana, esses dias, na casa da minha avó, fazer uma visitinha. E quando eu tava no ônibus já tava de saída do terminal terminal central e entrou um cara correndo. E de repente, uma mão puxou o cara e era a polícia. Ele engatilhou o revólver e apontou pro cara. E quem estava atrás do cara? Eu. E eu fiquei muito tensa, fiquei parada assim. Até levantei a mão, apesar do policial não falar mais nada. Eu levantei a mão e fiquei intacta. Até que conseguiram tirar ele do ônibus. Mas foi bem tenso. Bem, o motivo da semana foi que por causa de mortes, feriados ou coisa do tipo, o meu colégio teve que parar alguns dias sem aula. Mas até aí foi bom, mas depois o colégio teve que repor as aulas. Ou seja, eu estudei a semana toda, de manhã e à tarde, e foi uma das semanas mais corridas da minha vida. O meu toque da semana, como naturalmente não tenho grandes novidades, eu vou trazer mais uma vez uma outra descoberta que eu tenho, que me deixa muito triste. Eu fui fazer o exame de alergia e a mulher colocou... A mulher colocou 15 pingos de diferentes produtos no meu braço e depois ela foi furando com a agulha pra ver quais foram os pingos que teriam reações alérgicas. E eu já tinha feito esse exame antes e tinha dado 4 reações alérgicas. E na hora que ela deu o resultado, velho, na hora que eu vi as bolinhas inchando, eu fiquei aqui desesperado. Porque agora eu acho que eu tenho 14 tipos de alergia. E tipo, velho, o que é que tá acontecendo com o meu corpo? Eu tô apodrecendo, né? Filho, fala o seu toco. O meu toco tem mais cara de noticiário. É assim, como se fosse parampam, alunos do IBAD afirmam estarem comendo carne de Leviatã. Como assim, velho? Carne dura. Carne de monstro marinho. Não fala isso. Mas Deus abençoe, filho. Mas eu sou mal. Tá difícil encontrar carne mole. Friboi é uma carne de qualidade. Eu comi uma picanha Friboi. Livre morto. Gente, todo mundo sério agora. Notícia da semana. O Papa visitou o Brasil e, segundo relatos e católicos e simpatizantes, foi um dos papas mais carismáticos que teve visita ao Brasil. Ele teve algumas coisas, inclusive uma que é interessante. Ele visitou uma igreja Assembleia de Deus, segundo alguns documentários, não vi nenhum vídeo sobre isso. E também tem um comentário interessante, foi em um avião, um jornalista perguntou a ele sobre o que ele achava sobre homossexualidade. Ele falou que, segundo tá no documentário, quem quiser pode pesquisar na internet, que ele, uma pessoa, independente do que seja, para a Deus de coração aberto, quem é ele para criticar, que a sociedade tem que abraçar e aceitar. Teve também algum protesto de algum grupo, um grupo de LGBT. Exato, LGBT. E também foi algo que no Facebook, na internet, foi constrangedor as imagens fortes que estavam. Eles quebrando alguns crucifixos. Foi a Marcha das Vadias, não? Isso, Marcha das Vadias. Foi sinistro. Quebrando um monte de imagens, colocando crucifixo no meio das pernas, tendo relação, fazendo apologia mesmo ao sexo com os crucifixos. Foi algo, segundo a mídia geral, ridículo. Foi a opinião de todos e desnecessário. Agora, o interessante que aconteceu em alguns sites evangélicos foi que uma vez um pastor da igreja do Sal chutou uma imagem e a mídia, todo mundo foi em cima e ficou o tempo todo enfatizando isso. E em relação a isso, só deu uma passadinha rapidinho. Ou seja, os noticiários de Face e algumas coisas, e algumas pessoas que são revoltadas, a gente pôde ver que sempre está criticando e tendendo a mídia a preconceito religioso, principalmente a Rede Globo. Filho, o que você acha desses noticiários? O Papa Francisco, ele é um jesuíta, porém de coração franciscano. E os franciscanos, eles têm por ideologia a vida simples e defesa aos pobres. Então, acho que antes de nós julgarmos o clero ou a posição teológica ou no cristianismo dele, nós temos que observar isso, de que, em contrapartida, muitos segmentos evangélicos que se dizem defensores da verdade, porém, o que mais se vê, em determinados pontos, é catedrais e conforto, quando, na verdade, um dos maiores alvos de crítica, quando se fala de religião, tem vivido uma pregação de simplicidade e busca dos mais fracos. Entretanto, tendo feito essa ressalva como um ponto positivo do Papa Francisco, eu vejo também que há uma preocupação no Vaticano quanto à queda que tem o catolicismo na América Latina. Isso deve ser bastante observado também. Por quê? Haja vista ter tido uma queda, um valor significativo de católicos para agora evangélicos, digamos, de 15 milhões, hoje no Brasil tem mais de 40 milhões de evangélicos, o Papa Francisco pode estar sendo usado como um meio de marketing para atrair pessoas. Uma das coisas que eu achei interessante também na postura do público em relação ao Papa é que logo no começo do mandato dele, o Jorge estava pedindo para que as regras da igreja fossem um pouco mais maleáveis à vontade deles em relação muito a costumes. O que me faz observar que eles ainda têm muito centralizado de que a opinião do Papa é muito mais importante do que de fato o está escrito na Bíblia. Uma outra coisa também, que já para puxar o nosso tema, é que o Papa, ele começou a se comunicar através das redes sociais. E toda vez que o Papa usava o Twitter para falar alguma coisa, os infinitos seguidores dele estavam radiantes, vibrando, sempre a atuação dele. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre isso, né? Sobre a invasão da tecnologia em nossas vidas. Só puxar um pouco do contexto histórico, antes a gente tinha muito o homem ligado à Terra. E o primeiro grande marco, assim, relacionado à tecnologia, veio com a Revolução Industrial. Depois da Revolução Industrial, a gente teve vários avanços significativos. Um dos primeiros marcos relacionados ao avanço da tecnologia foi o surgimento dos primeiros computadores, que na verdade era mais uma máquina de calcular meio que ultrapassada. Ela era do tamanho de quarteirões e seu propósito inicial foi fazer cálculos de rota de mísseis para a Segunda Guerra Mundial. Com o passar do tempo, os computadores foram evoluindo e uma lei que ficou conhecida como Lei de Moore, relacionada aos transistores, diziam que a cada 18 meses a capacidade de processamento dos computadores iriam dobrar. E com o passar do tempo, a tecnologia foi trazendo cada vez mais perto da gente. De maneira que hoje a gente já tem de maneira comum eletrodomésticos e aparelhos tecnológicos cada vez mais perto da gente. Uma das primeiras coisas assim que eu quero iniciar o programa é fazer a pergunta para vocês. O quanto vocês conseguem ver hoje a tecnologia presente em sua vida? Vou começar com o Lucas aqui. Sim, a tecnologia está sim na minha vida, porque eu passo a maior parte do meu tempo no computador. A maioria das coisas que eu faço tá no computador. Mas apesar disso tudo, eu não tenho dinheiro pra comprar coisas muito avançadas, como iPads ou iPhones ou esse tipo de coisa. Então é isso. Tá na minha vida, porque eu uso muito o computador. Mas não tá na minha vida como tá na vida de outras pessoas que têm dinheiro pra comprar esse tipo de coisa. A tecnologia tá envolvida na nossa vida, sim. Porque é uma forma de facilitar, né? E na minha, particularmente, não tá tanto. Porque eu sou uma pessoa que meio arcaica, que preserva algumas coisas. Mas a questão de ligar, a questão de mandar mensagem, na questão de se interagir com amigos distantes, gravar esse programa com nosso amigo filho, são coisas assim simples também, que a gente necessita de máquinas para poder nos ajudar. Até porque a tecnologia, as armas, como diz em um documentário que eu e meus colegas hoje assisti sobre tecnologia, fala que foram criadas como uma extensão de necessidade do ser humano. Até uma galha que arranca uma fruta, no caso, é a extensão. Você precisa daquela galha para você. Assim como a tecnologia na nossa vida. Nós precisamos dela para facilitar nas coisas que queremos realizar. A tecnologia está presente em minha vida em todos os momentos e em todas as coisas. Tem uma coisa que tá me ajudando bastante em relação ao trabalho. Eu já trabalho com tecnologia, computador, telefone, o dia todo. E para ajudar e facilitar a vida nos estudos, a tecnologia é essencial, porque sem ela, com certeza, não iria dar conta da demanda. E você, Vilhão, quanto você acha que a tecnologia está presente na sua vida? E tanto eu quanto cada um que está participando desse programa, tenho certeza que já teve contato com a tecnologia, diferentemente de quem mora na tribo e nunca teve contato com energia elétrica ou qualquer outro tipo de desenvolvimento. Entretanto, eu afirmo que a minha identidade como pessoa, como ser humano, não está ligada à tecnologia, como algo que eu não viveria sem ela. Entretanto, também eu afirmo que a considero muito importante quando observo por esse ponto de que eu posso conversar com amigos mesmo estando a mais de 1.000 quilômetros de distância por um custo baixo. Uma outra observação que a gente consegue ter também é que boa parte da tecnologia que a gente usa com maior frequência está relacionada a ter controle de algo. Por exemplo, as coisas voltadas à comunicação e locomoção tá sempre fazendo com que a gente tenha, de alguma forma, um controle maior das coisas. Por exemplo, eu sou uma mãe e eu quero saber onde é que tá meu filho. Eu vou lá, ligo pra ele e eu tenho a resposta imediata, teoricamente imediata, de onde ele tá, numa transmissão ao vivo. Se eu quero sair daqui da Bahia e ir pra São Paulo, eu pego um avião e em cerca de algumas horas eu já consigo chegar. Então, a grande questão que eu acredito é que a tecnologia ela dá um pouco mais de controle às coisas. E a gente vê que uma vez que a gente perde, por exemplo, a energia elétrica, por exemplo, quando falta energia por 1 a 2 horas, a gente fica meio que desnorteado. E eu quero perguntar aqui, primeiramente, a Carol, pra ela comentar algumas coisas assim. Quando falta energia, como você reage a isso, no sentido assim de preencher o tempo? Primeiro, eu acendo velas. Brincadeira, mas eu sou uma pessoa que aprecia as faltas de energia. Porque geralmente a gente aumenta o contato com o próximo, porque já não tem aquela distração como o computador, a internet, como televisão. E a gente acaba só tendo um meio de distração, que é a conversa, né? E o diálogo se aumenta bem mais. Eu mesmo, quando faltava luz, geralmente lá em casa, a gente se reunia, ouvia histórias antigas da minha avó, do meu pai. E era bem interessante, porque a gente se tocar e falar, pô, velho, a tecnologia entrou tão ponto na nossa vida, a tal ponto na nossa vida, que a gente nem sabe as histórias da pessoa se convive com a gente. A gente não perdeu esse gosto como tinha nas roças antigamente, ou como era antigamente mesmo. Então, quando falta luz é muito interessante. Até o céu também fica bem mais bonito, a gente aprecia bem mais as coisas. E é isso que eu acho. Eu vou enfatizar 3 pontos da tecnologia. O primeiro, que Neto não iniciou a pergunta, porque se falasse, Neto, faltasse energia, o que você sentiria? Neto gritava logo medo, que Neto tem medo do escuro. É verdade, gente, é verdade. E medo de trovão. Mas não vamos sair da piada. Teve uma vez que eu fui visitar a fazenda do meu avô. É no município de Antônio Cardoso. Só que o local é distante do centro. E aí o lugar é um nada. Tipo assim, ó, além de ser um lugar meio seco, com a vegetação seca, não é desqualificando essa região, mas é uma região longe de tudo. Sem telefone, sem energia, sem luz do sol. Tem luz. Sem querer desligar. Não, é longe de tudo. A única coisa que a gente escutava era uma lagoa seca com sapo. Sei lá, fazendo alguns barulhos. Não, ó, ao mesmo tempo que dá uma sensação de liberdade, não sei, porque esses lugares dão uma sensação de, tipo, eu sou livre. Dá uma sensação de desespero. Livre, desespero. Tipo assim, não, é sério, quando chega logo a primeira meia hora, fala, pô, aqui eu tô no céu, tô longe de tudo, quero morar aqui, mas depois de... Quando chegaram do banho, você vê. Não, não chegou a tomar banho, cara, só foi um dia. Mas quando vai chegando... Como assim, foi um dia. Mas aí, a sensação que dá é desespero quando vai chegando no fim do dia, assim, que não, lá o local não entra carro, teve que fazer essa viagem a pé, andar mais de 4 horas. É um negócio. Só entra carroça. Mas foi uma experiência legal. E eu acho que vou levar pro resto da vida essa experiência de ficar um pouco longe da tecnologia. Mas o bom que quando acaba a energia é que tem estrelas no céu, coisa que não dá pra ver todo dia, que coisa rara, mas eu acho muito bonito. Quando eu acabo a energia, realmente eu gosto de escrever a luz de velas, eu leio a luz de velas, esse tipo de coisa. Romântico ele, hein? É sozinho. Não é pra ir pra mãe. Teve uma aula que eu participei na universidade, logo na primeira semana, onde ele falava sobre as tendências da revoluções tecnológicas. E ele falou sobre várias coisas que me chamaram a atenção, e uma dessas eu quero falar pra vocês. Uma das coisas assim que na Europa já é um pouco mais presente, e que infelizmente a tecnologia chega pra gente um pouco mais atrasada, é a possibilidade de você estar assistindo televisão, e de repente você tá vendo novela, algum filme assim, e você se interessar pelo sapato que tal jogador tá jogando no futebol. E você vai e fala, televisão, jogador tal, localiza o sapato dele, aí aparece na tela onde você comprar, você já passa o cartão de crédito e ali você já compra. Uma outra coisa também que é relacionada à realidade aumentada, a projeção de seres em qualquer ambiente, uma vez que, por exemplo, você não pode ter um cachorro, então você vai lá, compra um óculos e você coloca esse óculos, você vê e ouve o cachorro, só que você não pode tocar. E várias outras coisas também relacionadas à realidade aumentada, como por exemplo o óculos do Google Glass, que já tá indo aí, você olha pra pessoa e você já tem toda a informações das pessoas, você olha pro monumento, já tem toda a informação histórica, ou lida, ou então você pode ouvir, faz outras coisas. E relacionado ao avanço também à medicina, você já tem máquinas que faz ultrassom de maneira portátil, você fala os seus sintomas, ele já retorna a sua doença, várias outras coisas assim pra facilitar, né? E também máquinas foram criadas pra ajudar na descoberta de novas curas também, novos métodos de tratamento, como a penicilina também, que foi descoberta através do avanço tecnológico, como anestesia, entre outros, que hoje é tá na medicina. Outra coisa também é um programa que você coloca na porta da geladeira, onde você, ele já lê o seu padrão básico de compra e, em vez de você ir no supermercado fazer a sua nova compra, você simplesmente aperta um botão, você envia uma solicitação pro supermercado da sua escolha e ele já lhe dá o preço, você paga ali e eles trazem a compra pra você. E aí eu quero perguntar pra você, filho, em meio a todos esses avanços tecnológicos, assim, o que é que você acha dessa evolução desenfreada do ser humano? Olha, é o seguinte, aquilo que o homem cria para facilitar a sua vida é válido a partir do momento em que valores não são deixados para trás. Carol falou há poucos instantes que ela ama quando falta energia porque se aproxima mais daqueles que estão em casa. Aí me fui lembrar uma fala de um filósofo brasileiro por nome Mário Sérgio Cortella, que diz que quando ele era criança, na sua casa um sofá ficava de frente ao outro. E a novidade da casa sempre era aquele que ia chegar e contar a história do dia ou fez e muito legal. Até que um dia o pai chegou com uma caixa e dentro dela uma televisão. A partir daquele dia mudaram as posições do sofá e o diálogo na casa ficou praticamente impossível depois daquele parênteses. Aí o que acontece? Hoje, muitos dos nossos relacionamentos foram deixados para trás devido a alguns avanços. Porém, acho que a gente deve pensar o seguinte: o que é avanço? Então? É a facilidade quando se é negociado valores ou quando o homem cria algo que me possibilita uma facilidade maior, porém quando eu não perco algo que é muito precioso, como o computador com o meu próximo, porque, por exemplo, uma tia minha se irritou com a prima porque ela, dentro da própria casa, não teve coragem de mandar mensagem de um quarto para o outro, não teve a disponibilidade de levantar e falar com a mãe que estava no outro quarto. Mas que nada, enquanto o cérebro não der pau, nós vai indo, o homem tá aí a todo vapor, progredindo. É, fez a metralhadora pra fabricar os mortos e a calculadora pra contar os corpos. O Zé vendeu tudo às máquinas, fechou a fábrica, tá quase morrendo em cima do hamaca, envelheceu, enferrujou, saiu de linha, tá lá, dependendo da máquina até pra respirar. Só que a máquina de sentimento ainda bate dentro do peito e faz ele maquinar em cima do leito, nas lembranças deixadas pela máquina fotográfica, no porta-retrato ele com a família em casa. Tempo bom, que a tecnologia não traz de volta, só mesmo a máquina do tempo, a memória, que esquece da tia que morreu doente. De tanto trampar numa Singer, no Abrastemp, talvez ele aprenda agora, ó, quase em coma, que a vida vale mais com a máquina registradora, e que quando o amor não funciona mais, o mundo pifa, ganância e cobiça, máquina mortífera. Vou falar um pouco sobre ganhar tempo com o avanço tecnológico. O avanço tecnológico vem só no objetivo, além de capitalista, é ganhar tempo. Isso aí é onde vem também muitas doenças, tipo síndrome do pânico. É algo que é uma consequência também do avanço tecnológico. Porque a partir do momento que as coisas começam a girar muito rápido, o ser humano vira também, de certa forma, uma máquina. Ele começa a se desenvolver de forma desenfreada. E quando as coisas naquele sistema tudo rápido, e as coisas, de certa forma, dá um break, em sentido, sei lá, financeiro ou psicológico, aí começa a síndrome. E essa pode ser uma desvantagem do avanço tecnológico. Como o Thiago falou, muita das nossas tecnologias vem para justamente a gente economizar tempo e tornar as coisas um pouco mais dinâmicas. Só que a grande questão é que a gente economiza tempo em uma determinada atividade, mas a gente está gastando esse tempo em quê? Quando vem, por exemplo, a máquina de lavar e a gente economizou uma hora no processo de lavagem, por exemplo, a ideia da propaganda era gastar esse tempo agora e ensinando a mãe, ensinando o filho a atividade de casa. Só que agora aí a mãe já colocou outra atividade por cima e não tem mais esse tempo para a família. Então toda boa parte das propagandas está relacionada a não gaste tempo com isso, aproveite seu tempo para fazer outra coisa. E a gente vai ganhando tempo e sempre colocando a outra atividade. A questão de ganhar tempo é algo muito relativo. Porque para quem necessita de tempo, a tecnologia realmente ajuda muito. Mas para quem não precisa, o que acontece é ociosidade. A grande questão é, será que com tanta facilidade na nossa vida, o ser humano vai acabar desaprendendo algumas coisas? A gente vai depender tanto das máquinas que a gente vai perder o gosto pelo conhecer, pelo fazer também. E isso é uma das consequências que o avanço tecnológico também traz. A gente que reclama do tempo, vou dar um exemplo: câmera fotográfica. A gente tinha aquela câmera antiga que vou já partir já pra uma moderna, né? Que ela tinha que passar o dedo pra rebobinar o filme e falar. E tirava foto e achava muito massa, porque a antiga era um negócio horrível. E depois passa a automática, que põe a pilha e ela rebobinava o filme automático, e a gente achava sensacional. E o tempo foi passando e eu fui comprar uma câmera. Caramba, a câmera leva mais ou menos uns 10 segundos, levava uns 10 segundos pra tirar uma foto após a outra. E eu já tava ficando desesperado, essa câmera tá muito lenta, tá um horror. E, ou seja, porque eu vi a câmera de um outro colega que tirava vários flashes por segundo, se parece uma metralhadora automática disparando. Aí eu fiquei desesperado, achei a minha câmera uma porcaria e já dei vontade de consumir uma. Inclusive, velho, eu tenho essa câmera antiga que o Thiago falou de filme, que parece um tijolo. Mas assim, as fotos eram tiradas com tanta espontaneidade, você tinha que tirar aquela pose, não podia corrigir, falar, tá, que tá feio. Aí saía feio e assim que ficava, revelava e já era, game over. Só uma questão de curiosidade, por que todo tipo de tecnologia ultrapassada é comparado a um tijolo? Eu não sei, mas parece mesmo. São grandes, né? São grandes e quadrados. Pesados. Sobre as redes sociais que estão na internet, é meio controverso, porque ao mesmo tempo que ele está aproximando a pessoa que está longe, ele está afastando pessoas que estão perto. Concordo com o Lucas, porque às vezes a gente faz 1 milhão de amigos no Facebook, no Twitter, no MSN, tem contatos com ele todos os dias, e às vezes tem nosso irmão dentro de casa, a gente não tem contato. A gente sabe a vida de um cara que está lá no Japão, está teclando contigo diariamente, mas não sabe a vida do teu vizinho, se ele está necessitando de alguma coisa. E isso é uma coisa interessante e vale a pena pesquisar e desenvolver esse assunto. Uma das coisas que eu tava comentando com o filho antes do programa iniciar foi sobre justamente esse relato que o Thiago acabou de falar. Muitas das vezes ele vê uma tecnologia nova e ele necessita daquela tecnologia para de alguma forma satisfazer o seu eu ou o seu ego, né? Uma vez que ele tinha uma câmera, que eu acredito que no momento que ele comprou, ele achou que era uma suficiente, e algum tempo depois ele vê um colega que tinha uma câmera um pouco melhor, ele já achou que a dele não prestava pra nada. O comentário que a gente... Que eu tava... O Lucas também troca de celular cada semana, ele troca de celular. O comentário que eu tava fazendo com o filho, e eu peço pra que ele fale novamente, era sobre as pessoas de alguma forma tentam preencher o vazio da não existência de Deus na sua vida nessas coisas efêmeras. Não é isso, filho? O ser humano, ele tem, por natureza, um anseio por valor e segurança. E esse valor de segurança, muitas vezes, pautado naquilo que eu posso adquirir na vida, possuir, que vem do nosso instinto de aquisição. Ou seja, eu sou alguém pobre e por eu pensar em ser alguém mais rico, me dá uma sensação de preenchimento a ponto de eu pensar que se eu tiver aquilo que eu almejo, eu vou me tornar feliz. Porém, nada disso pode suprir a necessidade que todos nós temos de valor e segurança. Por quê? Nada que é criado pelo homem é tão importante quanto aquilo que nossos pais do passado tiveram, porque tantas e tantas pessoas viveram já na humanidade sem ter conhecido aquilo que nós temos como objeto de ambição hoje. E muitas vezes é fácil encontrar pessoas que têm dinheiro para comprar o mundo inteiro, digamos, entre aspas, porém são infelizes. Moram em casas grandes, luxuosas, porém vivem em um único quarto. Enquanto pessoas que moram muitas vezes numa cabana são muito mais felizes. Se você fizer uma pesquisa quanto a isso, você vai constatar também, sem dúvida. Vou dar um exemplo. Eu estava falando com o Neto anteriormente. Entrei numa padaria alguns dias atrás com alguns amigos, e chegando lá entraram duas crianças, cada uma com um tablet na mão. E a sensação que eu tive, como dos meus amigos, foi de que a nossa infância foi muito melhor quando nós tínhamos gude, pipa, fião. Em contrapartida a esse anseio pelo homem querer coisas e mais coisas, há também um saudosismo infiltrado nesse meio de que o passado era melhor. Por mais que o homem vem, sempre há esse gostinho de um passado é melhor. Mas em relação ao passado melhor, se tu tivesse tendo a oportunidade de ser criança hoje, tu acha que teria o mesmo gostinho o peão? Acho que o peão hoje já seria mais sem graça, a bolinha de gude, a pipa, porque, sei lá, a gente pode arrumar um site, nunca vi, mas dá a ideia de uma pipa aí que tu pode cortar todas as pipas, pode passar o cerol, cortar todas as pipas, não tem risco, essas coisas. Então, essa é a dúvida. A gente tem um gostinho que o passado, as coisas eram mais interessantes, mas será que se a gente estivesse vivendo hoje, teria a mesma ideia? E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que muitas vezes o homem busca esse algo mais, quando na verdade traz consigo também uma saudade. Quem de nós não tem apego a coisas velhas, a uma camisa, a um objeto velho? Quanto mais velho, maior o sentimento. O homem, ele vai no museu em busca de novidades, e a novidade, quanto mais antiga, melhor é. Como Cazuza diz naquela música, o tempo não para, eu vejo um museu de grande novidade. Eu vejo dedos deslizando sobre a tela, e penso como eu queria ter uma coisa daquela. Fico triste quando vejo a marca da maçã mordida, ela me lembra que eu não sou bem de vida. Que vergonha do meu celular que tem teclinha, é um modelo made in China de segunda linha. Sou revoltado, mas tenho os meus motivos. Essa merda que eu comprei não roda aplicativos. Eu não tenho iPhone, eu não tenho iPod, eu não tenho iPad, iPhone. Porque com o que eu ganho, eu só consegui ter um pré-pago sem 3G. Também o lado da consequência de tudo isso na tecnologia. Primeiro, a consequência positiva e tem a consequência negativa. A consequência positiva também é no avanço, a facilidade também, e na medicina, como a preservação da vida do ser humano também, no cuidado e tal. E como consequência negativa, a gente tem a perda de privacidade. Em meio a tudo sai de relacionamento, a gente acaba expondo nossa vida a outras pessoas. Existem casos também ultimamente de pedofilia, que são feitos através de sites de relacionamento, entre outros. Também tem o medo da tecnologia, o medo da arma se voltar contra o homem, entre aspas. Quando tem aquele filme Wall-E, que no final de tudo, a arma se volta, a tecnologia se volta contra o homem, o homem que criou. Então, no documentário que a gente assistiu, o homem que estava prestando a entrevista, ele falava que não haverão invasões de máquinas, mas haverá uma fundição do homem com a máquina, o que isso vai inibir um pouco o medo das pessoas em relação à tecnologia. Porque nós seremos máquinas, nós cresceremos com ela. E a gente não vai ter esse medo dela se voltar contra nós. Só pra dar uma contextualizada, um dos documentários que a gente estudou pra estar discutindo no programa de hoje aqui, vai estar também na descrição desse post, tá relacionado a uma autoridade na área, que ele diz que no ano de 2029 nós teremos tecnologia suficiente pra prolongar muito a vida do ser humano. Em 2045, essa tecnologia já vai estar viável para ser acessível a todos, né? Uma das coisas que eu também achei bastante impactante, muito antes de ver esse documentário, foi a experimentos feitos com proteínas sintéticas, uma vez que os biólogos conseguiam desenvolver proteínas que não existiam na Terra. Em meio a todos esses avanços relacionados à biologia, onde o homem criando proteínas que nem o próprio Deus fez com que existissem no meio animal, vegetal, eu pergunto para você, Thiago, você acha que esse avanço que o homem dá é de alguma forma falando pra Deus que ele pode ser melhor, que ele pode consertar, deixar as coisas um pouco melhor? Onde você acha que a ética do homem deveria ir? Até que ponto? Neto, antes de falar sobre isso, quero dizer que Deus não fez, mas permitiu. Podemos falar sobre a Torre de Babel, que o homem não é a primeira vez que ele quer desafiar Deus em certo tipo poder. Eu acho meio tolo se isso realmente acontece, na minha opinião. Porque a criatura jamais será superior ao Criador. Não tem condições. E o que vai acontecer em relação a tanta tecnologia, tanta coisa, é o homem ficar confuso. Porque pode correr o risco de acontecer uma grande confusão psicológica gigante que eu não consigo explicar, mas que abrange e atinge a todos. Porque o que acontece é que o homem consegue criar tecnologias, consegue fazer carros ou aviões, sei lá, para satisfazer seu ego. Mas tem uma coisa que o homem não consegue, é uma tecnologia suficiente para entender o seu sentimento. Então, quando se trata de Deus, é algo mais relacionado ao sentimento. Porque a tecnologia para Deus, comparando a Deus, não é nada. Até hoje ninguém nunca me explicou qual é a tecnologia, o ventilador que usa para o vento dar esse giro na na Terra e abastecer o ar a todos. Deus, ninguém nunca me explicou qual é a tecnologia que Deus usa para deixar aquele céu iluminado de noite e de dia, o sol 24 horas. Não, mas é verdade. Iluminado de dia e escuro de noite. Não, né? Mas iluminado pelas estrelas. Mas à noite o céu continua iluminado pela lua, as estrelas. Nossa, é dia e noite. O sol ligado 24 horas. E são coisas que pra gente não é tecnologia, porque chamamos de natural. Mas é algo que vai e é superior a todas as tecnologias. Ou seja, são meios suficientes que Deus deixa, permitindo que o homem avance a esse ponto. A gente que é cristão, a gente tem um discurso assim muito... Será que isso é de Deus? Será que isso não é de Deus? Um dos comentários que ele fez também no documentário foi que nosso corpo poderá ser de alguma forma fortalecido, nosso sistema de defesa, com pequenas máquinas que entrariam em nossa corrente sanguínea e que ajudaria a gente curar de algumas doenças, algumas coisas desse tipo assim. Falou também que o neurônio é nada mais do que uma pequena máquina muito potente e que parte dos cérebros que foi prejudicado pode ser refeito com pequenas máquinas que teriam capacidade de melhorar a nossa capacidade de armazenamento, ou seja, a nossa memória poderia ficar um pouco mais esclarecida. Esse tipo de coisa assim, de forma que em 2030, por exemplo, você vai ter a opção de ter todos esses pequenos robôs dentro do seu corpo para melhorar o seu eu, melhorar a sua capacidade. E eu lhe faço essa pergunta, filhão. Primeiramente, você em uma necessidade, sei lá, com alguma doença, qualquer coisa assim, você aceitaria esses mini robôs dentro do seu corpo? E qual seria o sentimento que você acha que você teria? Como nós estávamos conversando anteriormente, partindo do preposto da somos cristãos, nós sabemos que a nossa vida não está limitada à vida terrena, eu penso que eu vou fazer de tudo segundo as minhas condições para viver. Eu amo viver. Entretanto, se a morte for o meu caminho e eu estiver num momento debilitado, eu quero entender isso como um ponto de fato, porque nós não vamos escapar da morte, independente de avanço tecnológico, nosso fim será esse, porém, como cristão, nós temos a esperança de que um dia chegaremos. Agora, se eu tiver a oportunidade de viver, seja por meios tecnológicos ou não, vou buscar viver, que eu amo viver, e estar perto das pessoas que amo e gosto. Não vejo um problema o cristão ele buscar na tecnologia o meio de sobreviver, digamos, alguém que precisa de uma cirurgia delicada, se submeter a tal cirurgia. Entretanto, eu não posso ter a minha esperança pautada na tecnologia, mas se ela pode me ajudar, sim, vou buscar ajuda, sim, fato. E o que é real, afinal? A única verdade real é a vida. Uma máquina não tem vida, não tem, não, não tem vida. Protocolos. Uma das coisas que foram também comentadas no documentário foi que alguns testes relacionados às máquinas que tentam se passar pelo ser humano são passados por um teste. O nome desse teste é o teste Turing, onde você tem uma pessoa e de um lado você não sabe se existe um ser humano ou se existe uma máquina. E é feita pergunta para ele e as respostas que são dadas, a pessoa que está recebendo as respostas vai dizer se ela acha que aquele ser do outro lado é uma máquina ou se é humano. E o interessante desse teste é que a porcentagem de retorno relacionado ao homem é sempre máxima e sempre o mesmo. E no passar dos anos, a porcentagem de vezes que a máquina conseguiu enganar o homem fazendo-se se passar por homem tem crescido bastante, 15, 20, 30, 35%, onde você consegue perceber que há uma tendência da máquina que é cada vez mais parecida com o homem e poder de fato se passar por esse homem. E aí eu pergunto a Lucas, em relação a isso, você não acha que, de alguma maneira, as máquinas, de fato, elas já fazem parte da nossa vida, né? Televisão, celular, computador, etc e tal. Mas como você reagiria, Lucas? Porque, por exemplo, assim, você tem um GPS, a mulher do GPS já fica falando com você. Você sabe que não é uma pessoa, você se comunica como se fosse, de fato, uma pessoa. E eu pergunto pra você, até onde esse ponto de aceitação da máquina como, sei lá, um amigo virtual, bichinho virtual, todo esse tipo de coisa assim, até onde você doaria sua privacidade ao compartilhar a sua vida com a máquina? Acho que a partir do momento que eu começar a ter sentimentos com ela, velho. Casou. Não, tipo, a partir do momento que eu começar a ter um amor por ela, assim, acho que é hora de parar. Porque criar amor por uma máquina, realmente acho uma coisa muito idiota, criar amor por uma máquina. Você falou em relação ao amor, Lucas. Mas se, por exemplo, tivesse uma forma de você simular a sua consciência em um espaço virtual, onde você, por exemplo, pudesse jogar um jogo que é o Sword Art Online. Se o sentimento não fosse fosse amor, mas fosse de aventura, de ação, de envolvimento, pra você seria mais aceitável? Eu vou falar a verdade, sim. Pra mim seria mais aceitável. Eu acho que o mundo não é uma coisa muito divertida, e se isso acontecesse, ia ser bem legal. O Neto, pra te controlar um pouquinho, eu vou contar uma historinha a vocês. O Neto falou da mulher do GPS. Minha cunhada, meu irmão tava dirigindo o carro e ele tava com o GPS ligado. E minha cunhada ligou pra ele. E tinha uma mulher com uma voz bem bonita, assim, sabe? Com uma voz sexy. Atenção para virar à direita. Atenção para virar à esquerda. Siga em frente. E minha cunhada começou a olhar: quem é essa mulher que tá dentro do carro? Você não me falou que ia levar ninguém. E ela começou a fazer ciúme, meu irmão, quando viu que ela tava com ciúmes. Aí agora ele, entrava na rota errada, fazendo rota, essas coisas, entre a direita, entre a esquerda. E ele dando risada: não, não tem mulher nenhuma, não tem mulher nenhuma. Aí quando ele viu que ela já tava no máximo de estresse, já que ela tava pra se enforcar, aí ele falou: não, é aqui é o GPS, sua tona. Mas em relação a isso que o Neto falou, tu tá falando, Neto, de uma realidade de homens e máquinas, não é algo distante, é algo que existe. Por exemplo, qualquer pessoa que tem um computador em casa consegue fazer sexo com a máquina, porque vai fazer sexo com algo virtual. O Japão já tem aquela máquina de beijo, onde você consegue projetar o seu lábio, digamos assim, o movimento do seu lábio para uma outra pessoa que esteja do outro lado do mundo, por exemplo. Tem um toque também que tem calcinhas com sensores, você pode mexer pelo smartphone. E os bonecos também, que a cada dia a gente vê na televisão, que a cada dia tá mais humano, as bonecas infláveis, essas coisas. Eu acho que não é televisão. Não, eu já vi propagandas já, que tem algumas coisas tipo semelhante com alguns mais apetrechos. E tem pessoas que é satisfeita com isso, que pessoas que vivem mais, mais pra máquinas. Fala que humano, mulher dá trabalho. Um documentário que eu vi foi isso, mulher dá trabalho. Uma das coisas que ele fecha, o ponto-chave, é que de fato o humano vai conseguir se equilibrar em relação à máquina, e toda a parte defeituosa do corpo humano será substituído por alguma prótese, por alguma coisa voltada às máquinas. Isso aí já está bastante presente no nosso dia a dia, uma vez que, por exemplo, meu avô, ele usava marca-passo. Pessoas que não têm, por exemplo, a perna amputada, jogadores de futebol, qualquer pessoa envolvida no esporte assim, que aconteça algum acidente com ele, sempre tem uma perna cortiça, sempre tem alguma coisa assim, que você vê que esse tipo de aparato tecnológico já começa a fazer presente no dia a dia das pessoas. E eu acho que, assim, o nosso discurso hoje fica meio, não sei se vou aceitar, não sei se aceito, mas não sei se não aceito, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai aceitando. E ele fala que no futuro a gente vai ter relações hormonais mais prazerosas, sem vício, e longe de doenças também, todas essas coisas assim. Tem algum outro ponto, filho, do documentário que você queira tocar também? Por mais que o homem invente, sempre o desejo dele é maior, exatamente ele querer viver para sempre. Eu acho que a tecnologia, ela vai chegar a lugares que com certeza vai deixar muito dentro de boca aberta. E já trazendo para o nosso meio cristão, porque muitas vezes tudo que o homem inventa, a maioria das pessoas diz, sinal na volta de Cristo, tudo que o homem inventa tem a ver com anticristo. Na verdade, o tempo está passando e o homem está evoluindo. Porém, eu acredito que é possível viver no mundo com esses avanços a partir do momento em que a nossa identidade não será estabelecida por aquilo que o homem cria, né? Porque tudo isso que a gente está discutindo aqui não é coisa para pessoas comuns, sem dúvida. Eu digo para os cidadãos de bem que trabalham e ganham salário mínimo, isso é coisa para quem tem muito dinheiro. Pessoal, quero dizer a vocês que nosso programa está chegando ao fim. Quero perguntar ao nosso convidado: filho, o que foi que você aprendeu nesse programa? Cara, aprendi que é muito interessante nós, como cristãos, e além de cristãos, como cidadãos, pensarmos naquilo que está sendo desenvolvido. E como cristãos, criarmos um senso de criticidade quanto àquilo que nós ouvimos. E a partir disso, a gente tentar equilibrar o nosso conhecimento, tanto secular quanto religioso, para aproximar aqueles que estão aí fora, na rede, buscando algo interessante para ouvir. Nosso programa pode ter um bom caminho para isso. Eu aprendi nesse programa que a tecnologia também atrapalha os cultos. Nas igrejas agora tá com a moda de colocar data show. É um negócio que, de certa forma, ajuda. Antagonicamente, paradoxalmente, ao que eu tô falando, ajuda. Mas se tem uma coisa que me incomoda com a tecnologia por exemplo, durante o culto, o pregador tá pregando, tá encerrando a mensagem, tá todo mundo olhando data show. Quinta-feira, culto de não sei o quê. Quarta-feira, culto de não sei o quê. Tal dia. E isso, de certa forma, deixa a gente dentro da igreja e ajuda a tirar um pouco o foco. Às vezes no fim da pregação, antes do pregador terminar, já tá passando algumas notícias no Data Show ou retiro tal dia, e eu não acho algo legal, que na minha opinião tá sendo mal usado. E isso é algo que tá acontecendo não só na igreja aqui, mas na maioria das igrejas eu já vi que tá com essa pedra. Meu aprendiz é o seguinte: se você não gosta desse mundo, projete um mundo virtual para você. Hoje eu tive uma nova ideia, aquela coisa de que as máquinas iam destruir os seres humanos, que eu não acho que o ser humano vai criar máquinas que no futuro vão se virar contra nós e vai nos destruir. Eu acho que, a partir de hoje, eu acho que o ser humano vai se tornar uma máquina e cada vez mais pessoas se tornam máquinas e a humanidade vai acabar por isso, porque vai chegar uma hora que não vai haver mais pessoas puras, humanas, como vê o mundo normal. Porque também, essa coisa de se transformar em um robô pode acabar também parando a reprodução de humanos e tal. Então acho que é isso. Lembrando que se isso algum dia acontecer, a gente não vai estar mais aqui, porque Cristo já vai ter vindo e levado sua igreja. Eu espero. É isso aí, galera. Esse foi o programa de hoje. Se você quer continuar com a discussão, se você viu o programa e gostou, quer deixar a sua opinião, comente aí no nosso blog ou então na nossa página do Facebook. Se você não está ouvindo o nosso podcast por nosso blog, o nosso endereço é osleadores.blogspot.com.br. A gente também está com o nosso Twitter. Se você quiser seguir a gente, que tiver interesse de acompanhar a gente pelos bastidores, é só adicionar @osleadores_. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, é só mandar para podcastosleadores@gmail.com. Que a reflexão esteja convosco.